olhava e o teu corpo me guiava. Eras tu o meu farol. Hoje, hoje danças noutro cais. Fiquei sem minha metade, só uma sombra de saudade. Me acompanha e ninguém mais. Já não sinto o que sentia.

alma y callar a mí.

que te vi, eu jamais irei esquecer. O teu perfume no ar, teu sorriso fez-me apaixonar e me entregar. Vivemos apaixonados, um grande amor. Nosso mundo era perfeito. Hoje confesso. Iguais. estés a meu lado como sempre. Yeah.

desce, treme, quica e depois estala a vista. Sobe, desce, treme, quica e depois estala a vista. Sobe, desce, treme, quica e depois estala a vista. Sobe, desce, treme, quica e depois estala a vista. Ela me desafiou, cheia de marra na pista. Ela não sabe mais hoje, vai bagunçar meu lençol. E pra tirar uma casquinha, você que gasta meu espanhol. Mira, muchacho. Eu te pago na tequila, ai, ai, ai, ai. Tu tá perdido nas amigas, ai, ai, ai, ai. Seu bumbum me dá mó brisa, sobe, desce, treme, quica. E depois hasta la vista, ai, ai, ai, ai. Sobe, desce, treme, quica. E depois hasta la vista, sobe, desce, treme, quica. E depois L'information vient de tomber. Une explosion serait survenue dans un quartier nord de la ville. La police n'a pas encore fait état du nombre. Show! Directamente de Portugal, Brasil, el Marco Sérgio Rossi, sué! Lua que ilumina o meu jardim, vento que bate em minha janela. Latino del mundo! Estive tão feliz assim. E a culpada disso tudo é ela. Um vinho pra relaxar, namorar no sofá, jantar à luz de vela. Loucas noites de prazer, tão bom amanhecer. Una noche loca, mami, vamos allá, sigue. Lua que ilumina o meu jardim, vento que bate em minha janela. Vem comigo. Nunca estive tão feliz assim, e a culpada disso tudo é ela. Um vinho pra relaxar, namorar no sofá, jantar à luz de vela. Loucas noites de prazer, tão bom amanhecer. Só com ela.

avec nos dédicaces et cette fois-ci c'est des parents pour Elena, Matteo et Mélissa en leur faisant de gros gros bisous. On écoute un sermon Ralph. Bon sang, bon sang, classique. Te estoy escribiendo, si supieras lo que siento por ti, tal vez.

fé. Ah, eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, mas eu preciso pra sobreviver. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, l'heure pour moi de vous quitter, de vous laisser. Je vous laisse avec Michel pour son émission, l'accordéon de nos régions. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche, une belle semaine, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission du Téléphone Sonne. D'ici là, passez un bon dimanche. for that bell's stars to peel. I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in love. Music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel, when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in